ele não é ator. De novo no ataque do jogo, ganha na partida. Busca de nave a Patrícia, retira os placos do bolso, ela se tranquiliza. Levo pra tirar uma brisa, no banco do meu carona ela fica por cima. Não atrapalha a rotina, se arruma que hoje tem show na Baixada Santista. Eu não fico pra volta na caça das notas, moleque, não para. Já tem várias namoradas, penso no tempo que eu tenho pra lançar uma casa. Elas vêm pedindo vaga, todas querem fazer parte da firma milionária. Bandido eu fico na saia, até que eu pegue o que eu quero e depois tá com marcha. Onde nós passa, elas olham e falam a nossa. Quer que eu leve pra casa, quer ganhar bolsa e joia. Eu vou tá pelo mapa, sai enquanto ela sonha. Volto na madrugada, sempre que tá disposta. Onde nós passa, elas olham e falam a nossa. Quer que eu leve pra casa, quer ganhar bolsa e joia. Eu vou tá pelo mapa, sai enquanto ela sonha. Eita, nove. Tá bigode, rendeu pra filmar bem forte. Flagra o malote ali no console da Porsche. Fim de semana ela foi com os menor do pinote. Disse que o baile é na norte, quer chegar com os bigode que tem um dote. Nós some depois que fode. Meu compromisso é o show estúdio, sabe meu mano? Faço valer minha vez. Minha família é distante, se eu tô pelo mundo, corro pra deixar eles bem. Na quebradinha é mó paz, repara bem. Os menor fatiar na viela de praxe, nós já viu de longe. Não é novidade esse interesse delas. Onde nós passa, elas olham e falam a nossa. Quer que eu leve pra casa, quer ganhar bolsa e joia. Eu vou tá pelo mapa, sai enquanto ela sonha. Volto na madrugada, sempre que tá disposta.